forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Bem-vindos ao terceiro Sete Pecados Culturais da segunda temporada. Hoje não tenho a companhia do nosso querido Bruno Rodrigues, porque decidiu ir para as Vindimas, mas estou muito bem acompanhado pela Andreia Pinto, que vai se apresentar e dizer o que é que ouvimos e porquê. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Sete Pecados Culturais. Eu sou a Andreia Pinto e estou no lugar do Bruno Rodrigues, não, Bruno Pereira, que resolveu... Não, Bruno Rodrigues, isto é muitos Brunos para mim. Bruno Rodrigues, que resolveu em pleno janeiro ir fazer a Vindima e a no Alentejo. Então o que é que acabamos de ouvir? Heroes de David Bowie. E porquê? Porque este é um programa cultural e resolvemos desta forma homenagear o artista, o grande artista David Bowie. E agora, sem mais demoras, seguimos para o Cine Notícias. E no Cine Notícias não podia deixar de ser, temos que falar sobre os Golden Globes, ou Globos de Ouro, de 2016. Bruno, não sei se tens aí algum vencedor que tenha te chamado a atenção? É sim, dos Globos de Ouro chama-me a atenção quem venceu o melhor filme, porque pode ser um sinal para os Oscars. E quem venceu o melhor filme foi mesmo o Renascido. Será que vamos ter o Renascido e o DiCaprio nos Oscars a brilhar? Eu espero bem que sim, isto é uma opinião pessoal, visto que Leonardo DiCaprio é um justo merecedor do prémio para melhor ator principal. É um artista multifacetado, é um artista que, aliás, um artista não, um ator que desempenha bem os papéis, encara bem as personagens e tem-nos deliciado nestes últimos anos com bons filmes. E o Renascido, Leonardo DiCaprio, por que não? Outra coisa que me espantou nos Globos de Ouro, aliás, espantou um bocado também o realizador do filme, foi o Perdido em Marte ser ganho para o melhor filme de comédia. Que não sei se já o viste, mas... existe uma controvérsia, não é? O realizador não achou muita piada à comédia de Jim Martin. Falando dos Oscars, não sei se já os viste todos, mas para mim o Renascido está mesmo no, na linha da frente. Será entre ele, talvez, e A Queda de Wall Street, que também tem vencido vários prémios. Se tiver que apostar, se calhar vou mesmo para o Renascido, visto que A Queda de Wall Street não foi um filme que me cativou assim por aí além. Outro prémio que mereceu algum destaque da minha parte, pelo menos, foi o prémio de Sylvester Stallone. E porquê? Bruno, porquê? Opa, porquê será? Porque, não sei. É um justo vencedor também. E vem tarde o prémio. Foi um ator que lançou modas, foi um ator que marcou gerações, tanto com o Rocky Balboa como com o Rambo. Quase com os seus 70 e poucos anos, finalmente ganha um prémio. Se a memória não me falha, eu penso que ele até foi nomeado para o Oscar na altura do primeiro Rocky e agora poderá ganhar mesmo o Oscar secundário com o Creed. Seria fantástico e também, mais uma vez, um justo merecedor. E um outro prémio que nós já discutimos também, que nos deixou tal como DiCaprio com os olhos em bico. Queres-nos falar? Lady Gaga. Ah, Lady Gaga, pois, do American Horror Story. É assim, ainda não vi a temporada com ela, mas todas as suas músicas também sempre foram um pouco teatrais e estou muito curioso para ver a sua atuação. E será mesmo que ela vai ganhar o Oscar? Não sei, mas certo é que ela apresentou-se nos Globos de Ouro com uma nova lavagem, ou seja, ela apresentou-se com uma imagem muito limpa, uma imagem muito polida, desde o cabelo às suas vestes, inclusive teve cuidado, não sei se cuidado, se por uma questão de marketing, estratégia, não sei, de cobrir as tatuagens, as diversas tatuagens que ela tem no corpo, neste caso, nos membros superiores, nos braços, que são as mais visíveis. Não sei qual será o próximo passo de Lady Gaga, mas talvez não nos vamos ver livres de Lady Gaga nas telas, no cinema, pelo menos. Quando nós falamos no DiCaprio, também tenho que dizer que ele é favorito, tem talvez a concorrência do Eddie Redmayne, mas como ele também ganhou no ano passado, se calhar também está um bocado fora. E como o DiCaprio também já se mostrou um ator mais versátil durante toda a carreira. Mas até lá, vamos ver. Falando mais em prémios e também de música, qual é que foi a música que ganhou o Globo de Ouro para melhor música? A melhor música foi Writing on the Wall, de Sam Smith, que também não é novidade nenhuma. Sam Smith é um bom compositor, um bom intérprete, e a música em si, que faz parte do novo 007. E é com essa música precisamente que vamos ficar. Então, até já. Writing's on the wall. haunt me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be Estamos agora no Cine Cartaz. Vou destacar três filmes que estão neste momento em cartaz cá em Vila Real, porque são filmes que estão a lutar pelos principais prémios do cinema. Temos em cartaz O Renascido, O Creed e A Queda de Wall Street. A quem quiser ver, tem que aproveitar e tentar-los ver antes dos Oscars, que é para ter uma opinião mais formada sobre a matéria. Aliás, ouvi dizer que tu hoje irias-me deixar ficar pendente por causa de um filme, não é? É, pá, eu apanhei a boleia com o Tuca e... Olá, Tuca! E pronto, ele ia ao cinema, disse que ia ver o Renascido e por acaso o Renascido é aquele filme que eu ainda não vi e quero ver. Eu até pensei assim, opá, vou deixar a Andreia na mão, ela faz o programa sozinha, eu acho que ela até se safa e que tal. Interessante. Sete pecados culturais para a Andreia e pronto. E cá ficava eu, né? Mas, não, opá, mas depois pesou uma consciência e tal. E bora lá então. E agora vamos continuar com a programação, não é? Depois de termos em destaque os filmes que se encontram em visualização no cinema de Vila Real, no Dolce Vita Douro. 4 de Fevereiro temos então mais dois filmes que marcam presença nos grandes prémios. Os 8 Odiados, de Quentin Tarantino e Carol. E este último com Cate Blanchett e Rooney Mara, nos principais papéis, que conta a história de Carol Aird, acho que é assim que se diz, que é ameaçada com a perda da custódia da filha por ter um relacionamento com outra mulher. Só para finalizar, e antes passarmos para a música, dizer também que na semana seguinte, que é a semana, aquela semana dos namorados, vai estrear o filme Deadpool, que é um filme muito romântico. Vejam os trailers, que é um filme muito, muito bom. Não conheço. Não conheço. Muito romântico. Não, é um filme da Marvel, de um super-herói. Que, bah, é um super-herói bastante mal educado, mas é muito divertido. Agora... Então pronto, fica em registro. Vamos deixar ficar aqui no Facebook o trailer deste filme, pode ser? Pode ser, pronto, pode ser. Pessoal, Facebook, Já agora, quem não conhece o Facebook dos 7 Pecados Culturais, toca a procurar no motor de busca 7 Pecados Culturais e um likezinho, e lá encontra toda a informação que está, que nós estamos aqui a blá blá blá, a falar. Toda a informação está lá disponível. Inclusive este trailer do, repete o nome? Deadpool. Deadpool, pronto. Por acaso, já que o Deadpool é um herói rebelde, tem tudo a ver com a próxima música, porque a próxima música é... Rebel, Rebel! Mais uma do nosso querido David. David Harvey. E voltamos já a seguir para outra coisa qualquer. Até já. Já diz. Portanto, entramos agora no Cinema Memória. No Cinema Memória, para quem já segue o programa, costumamos falar de filmes antigos, filmes que nos marcaram. E hoje, como temos aqui a Andreia, vamos perguntar à Andreia qual é que é o filme ou os filmes que lhe tenham marcado a infância ou a juventude. Essa é um bocado complicada, porque não existe filme preferido, não existe livro preferido, existe sim um conjunto de filmes e músicas que marcam a nossa vida, por diversos motivos, pelo tema, pelas músicas, pelos atores, whatever, existe uma série de itens que nos leva a optar por este ou por aquele. No entanto, e como o espaço, o tempo, melhor dizendo, não é assim tanto, por alto vou falar apenas de... dos filmes que me marcaram pelos seus princípios morais que nos transmitem. Um deles é O Gladiador, um filme de 2000 de Ridley Scott com Russell Crowe, e conta a história de um lutador pelos ideais, um lutador pela família, pelo amor, pelos princípios, e que tenta abolir a ambição de um imperador, neste caso é o Cômodo, e que tenta levar a que as pessoas tenham um pouco o seu princípio de pensar para elas próprias e de acreditarem nos seus ideais, acima de tudo nos seus ideais. Esta personagem, que é interpretada pelo Russell Crowe, é o General Maximus, que, amando de Cômodo, vê a família ser assassinada, neste caso a filha e a esposa, e a partir daí desenvolve-se toda uma ação em torno de uma vingança. E há uma frase muito mítica deste filme, que é: tudo o que fazes hoje ecoa na eternidade. E é um facto. Portanto, é um filme que vale a pena assistir com calma. E outro filme que também me marcou, que me marcou também, foi Tempo para Matar, Matthew McConaughey, que conta a história de um advogado que defende a raça minoritária naquele tempo, que é a raça negra. Ele defende um pai que pretende limpar a imagem da sua filha e punir quem a violou. Eles são negros e os violadores são brancos. E estamos a falar de uma sociedade do sul dos Estados Unidos da América, Minnesotis, e esta menina é violada por brancos, e a sociedade está ao lado dos brancos e está contra a menina que foi violada, porque no final este advogado conseguiu quebrar preconceitos e conseguiu vingar e conseguiu punir os culpados e levar a... E o próximo filme, quem nunca viu? O Advogado do Diabo, interpretado pelo Russell... Ai, meu Deus, ainda estou no Gladiador. Interpretado pelo Keanu Reeves, que retrata a ambição pelo poder de um advogado. Mas que no final, ele viu que afinal as coisas não são bem assim, e que poder e ambição não é tudo na vida, e que se calhar a família é mais importante do que tudo o resto. É um filme que eu também recomendo, pelo menos para retirarmos ali algumas ilações. E por falar no Advogado do Diabo, a próxima música tem tudo a ver. Paint It Black, de Rolling Stones, uma música que fez parte da banda sonora deste filme. Até já! Black. Maybe then I'll fade away and not have to go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. No Em Casa desta edição, temos que destacar o filme A Lancheira, que será transmitido na RTP2 no próximo dia 29 de janeiro, pelas 22h55. Um filme realizado por Rita Espatra, sobre um homem e uma mulher que, por causa de um erro na entrega das lancheiras, começam a trocar correspondência. Tu hoje estás muito romântico, é impressão minha. Parece-me ser um filme assim, não sei. Romântico, muito obra do acaso, não é? E o acaso juntou duas pessoas através de uma lancheira. Parece-me ser interessante. É interessante, é interessante. Amor e comida. E destaque ainda no mesmo canal para o concerto de Ricardo Deus Trio pela meia-noite e 25 no dia 31 de janeiro. E agora ficamos com mais uma de... Ora, deixa cá pensar, difícil. Do Tony Carreira, ele disse que queria ser conhecido. Ai, o Tony... Não, aqui não há espaço para o Tony, pelo menos por enquanto, não sei, nunca se sabe amanhã, mas agora não. Agora ficamos com mais uma música de David Bowie, Life on Mars, que podia perfeitamente ser dedicada ao realizador de Perdido em Marte, exatamente. Life on Mars, até já. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at her. The wrong guy. Oh man. Mickey Mouse has grown up the cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best. Musicalmente, temos a agenda de concertos que a esta altura pode não ser tão forte como no verão, mas já vão existindo vários motivos de interesse. Por exemplo, no próximo dia 30 de janeiro, David Fonseca está em Famalicão, na Casa das Artes, a apresentar o seu novo trabalho. E no mesmo dia, triplo concerto no Music Box em Lisboa com The Correspondent e J.J. Johnson e Lavoisier. E no dia 6 de fevereiro, na Aula Magna em Lisboa, duplo concerto com The Talented Man on the Hearth e The Tarantula Waltz. É verdade, e ficamos também a saber que este ano vem cá os Scorpions, por isto este ano promete. E sabes quem sabes está hoje? Sabes que eu hoje? Gosto de Scorpions? Eu também gosto, porque estou a dizer que promete. Desculpa, continua. E sabes quem está hoje em Gondomar? Por acaso até sei, apesar de não ser um intérprete que eu aprecio. Dentro desta, do mesmo género, se calhar prefiro o colega dele Sting. Não sei, gosto de Sting, mas hoje em Gondomar está Bryan Adams, que ontem também passou por Lisboa. E é mesmo com ele que vamos ficar agora, e com o clássico, quem não conhece, quer goste, quer não goste, toda a gente conhece, o Summer of 69. E voltamos depois para o Páginas. Estejam à vontade para cantar, a gente volta já. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried. Yeah, those Who's that? Nobody. I said, who's that? I said nobody. Ora bem, no Páginas a gente deixou mais uma vez o trabalho de casa para a Andreia. Isto foi tudo a ideia do nosso amigo Alentejano, atenção. Que anda lá nas vindimas, mas... Ah, eu estou aqui a trabalhar? Não, mas eu não sou a única, ela também vai ter que trabalhar. E demos à Andreia o trabalho de escolher os seus livros que, ou favoritos, ou que a marcaram, aquilo que ela quisesse. E o que é que ela tem para nós? É assim, são vários os livros que me marcaram desde, sei lá, pronto, eu na minha infância li era Arrepios, e os 5, e Era Uma Vez. Esse filme também está a estrear, o Anitta. Enfim, era uma série de livros que fizeram, com os quais eu cresci. Mas no meio dos meus momentos de leitura, aliás, que eu adorava ler, adorava mesmo de paixão, adorava. Agora, infelizmente, pelo tempo, não leio assim tanto quanto isso, mas na altura eu ia para a casa de uma vizinha minha que tinha uma coleção de livros que era uma coisa por demais, mas era um livro assim um bocadinho mais para com conteúdo muito adulto. E um dia, numas férias de verão, talvez com os meus 10 anos, deparo-me com o livro Filhos da Droga. E vai ser mesmo sobre ele que vou falar, porque tem tudo a ver com a homenagem que estamos a fazer hoje nos 7 Pecados Culturais, David Bowie, porque foi com os Filhos da Droga que eu conheci David Bowie. Obviamente eu ali com os meus 10, 12 anos não sabia, não conseguia digerir o conteúdo daquele livro, porque além de ser um livro muito pesado, é muito descritivo. Porque há situações, aliás, há relatos, porque, isto também é bom dizer que o livro é baseado na história real, baseado na história de Christian, e foi contado na primeira pessoa, em formato entrevista a dois jornalistas alemães que aproveitaram e passaram a entrevista a livro. Christian é uma menina que aos 10 anos tem contacto pela primeira vez com o mundo da droga e aos 13 anos já se prostituía para obter dinheiro para a dose diária de heroína. Ao longo do livro há muitos momentos em que a Christian fala do David Bowie. Eu, na altura da primeira vez que leio o livro, muito conteúdo não conseguia entender, como eu disse, não digeria, era-me imperceptível, no entanto procurei saber quem era David Bowie. No entanto, fiquei aquém da expectativa, ou seja, não conseguia também perceber muito bem aquela música, porque na altura eu gostava era das músicas da Guida, que interpretava vários temas dos filmes da Disney. Portanto, na altura, a David Bowie para a Guida não tem nada a ver. E o que aconteceu? Anos mais tarde, não muito mais tarde, provavelmente aos meus 13 anos, num projeto de escola abordamos o tema da droga e fizemos a interpretação para uma curta-metragem do livro A Lua de Joana, de Maria Teresa Gonçalves. E nessa altura voltei a pegar nos Filhos da Droga e na altura voltei a pesquisar sobre David Bowie e comecei desde então a fazer o meu acompanhamento a este artista multifacetado, a este artista que é demasiado futurista para o tempo dele, que veio se calhar no tempo errado ou então que veio no tempo certo e veio precisamente para revolucionar a música. Voltando aos Filhos da Droga, para concluir, é um livro que eu recomendo porque é um livro que retrata a realidade nua e crua. E é isso. Também já agora ficam a saber que existe o filme Filhos da Droga, que em alemão é Wir Kinder von Bahnhof Zoo, que é as crianças da estação do Jardim Zoológico. E vamos ficar então com mais uma música de David Bowie, que faz parte da banda sonora deste filme, que é Stay, uma música de 75. Thank you. Entramos agora na parte mais séria do programa, o Fase 1. O Fase 1, que a Andreia desconhece totalmente o que é. Não, o Fase Diz 1 ela. É só pelo nome. Diz ela. Muito sugestivo. O que é o Fase 1? Não, ela sabe o que é, ela está a fingir que não sabe, porque nós temos que explicar às pessoas que estão a ouvir o programa pela primeira vez o que é. Então, Andreia, é o seguinte, eu e o Bruno Rodrigues costumamos ir à net e pesquisamos assim, os dias mais estranhos que existem no mundo. Por exemplo, posso dizer que no dia 5 de fevereiro é o dia de ir para o trabalho sem roupa. É muito interessante, em fevereiro. Em fevereiro, não é? Ainda está um calorzinho bem agradável. E se não tiver a chover? Espetáculo. É banho gratuito. E depois, no dia 9 de fevereiro, é um que ainda gosto mais, porque opá, lembra-me os grandes tempos da minha vida, que é o dia da dor de dentes. Ai, santo Deus, tu nem me queres falar nem dor de dentes. É verdade, a dor de dentes também tem um dia. Até porque, acho que é na Inglaterra, também existe o dia de andar sem calças no metro. Sim, mas isso já é famoso, até... não é? Ainda foi relativamente há pouco tempo que isso aconteceu. Então, daí até andar nu também, é só um passo. E nesta fase 1, costumamos ter sempre uma música divertida para finalizar. E hoje escolhemos os The Offspring, banda da minha infância, juventude, etc. Com a música... Ai, não sei. Why Don't You Get a Job? E voltamos já para a agenda cultural. Até já. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands through the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay ya, no way. Now, why don't you get a job? Say no way, ya, no way. Now, why don't you get a job? I guess all this money, well, it isn't enough to keep her bill collectors at bay. I guess. Na agenda cultural, começamos com as propostas do Clube de Vila Real, que são bastantes. No próximo, não. Não é no próximo, Andréia. É hoje? Não é hoje? Não é hoje nada. Não é hoje nada. É daqui a dois dias. No dia 28 de janeiro, a banda de Vila Pouca da Guiar, Basic Black, estará no Clube de Vila Real. No dia 29, a banda oriunda de Coimbra, Marvel Avenue. E no dia 30, vindos do Brasil, T.E. Alves. Por fim, é 3 de fevereiro, os Gypsy Rufina, música italiana. Já na Zona Livre temos a fadista Joana Amendoeira, no próximo dia 5 de fevereiro. Por fim, no Teatro de Vila Real, temos no por fim, no Teatro de Vila Real, temos hoje o filme Mil e Uma Noites, volume 2, no pequeno auditório, um filme a não perder, porque tem ganho vários prémios pelo mundo inteiro. Aliás, tive esperança que ele chegasse aos Oscars para melhor filme estrangeiro, foi pena. Acho que nunca vamos estar tão perto. No dia seguinte, pelas 16, Gestos com Histórias, um ateliê de dança performance para séniores. No dia 29, concerto de Tiago Souza. E no dia seguinte, Sem Chão Sem Fim, uma mistura de dramaturgia e dança pelas 21h30. Portanto, uma agenda cultural bem apetitosa. Sim, Vila Real é muito... Vila Real apetece! Queres falar sobre Mandi? Mandi, que eu saiba, para já não está nada planeado, mas quando houver, lá falarei. E agora, para terminar, não é? Estamos já mesmo na reta final do programa. Volto a fazer foco a David Bowie, porque tem que ser um artista, tem que ser lembrado e toda a gente merece pelo menos conhecer. E vamos ficar com o seu último trabalho. Vamos ficar com Lázaros na despedida de Sete Pecados Culturais. E nós marcamos encontro daqui a 15 dias. Eu e o Bruno, os Brunos estão de volta. Eu, o Bruno ou a Andreia, eu nem sei. A Andreia é uma inocente, pensa que só vai fazer isto uma vez, mas pronto. Bem, é que a vendima não dura assim tanto tempo, não é? Oh, Bruno Rodrigues, bora lá, siga. Já sabem, passem pelo nosso Facebook, que nós temos lá coisas engraçadas. E quando vocês se portarem bem, vamos meter lá um passatempo. Até lá, pessoal. Tudo a meter like. Sete Pecados Culturais, metam um gosto e acompanhem as peripécias dos Brunos aqui pela Rádio Universidade FM. Just like me.